Ficheiro 136, capítulo 94, Sangue Novo. Roger acordou abruptamente de um sono profundo e sem sonhos. Sentiu-se como um peixe pescado, ofegante, atirado num elemento estranho e desconhecido. Ele via, mas não apreendia o ambiente em seu redor, a luz estranha e rostos achatados. Então a sua mente reconheceu o toque da mão de Brianna no seu braço e ele estava novamente na sua pele e na cama. Hã? Sentou-se repentinamente com um ruído rouco interrogatório. Desculpa-me por te acordar. Brianna sorriu, mas uma ruga de preocupação franzia-lhe as sobrancelhas, enquanto os olhos dela lhe investigavam o rosto. Ela afastou-lhe o cabelo desgrenhado da testa e, refletidamente, ele estendeu-lhe os braços, caindo de costas sobre a almofada com ela pesada nos seus braços. Abraçá-la era uma âncora à realidade. Carne sólida e pele quente, o cabelo macio como sonhos no seu rosto. Ok? Perguntou ela suavemente. Os longos dedos dela tocaram-lhe no peito e o seu mamilo enrugou-se, eriçando o cabelo encaracolado à volta. Ok, disse ele e suspirou profundamente. Beijou-lhe a testa rapidamente e relaxou, pestanejando. Tinha a garganta seca como areia e sentia a boca pegajosa, mas começava a pensar com coerência outra vez. Que horas são? Estava na sua própria cama e a cabana estava tão escura que podia ser já noite. Mas isso era porque a porta estava fechada e as janelas cobertas. Parecia haver alguma coisa errada com a luz, com o ar. Ela saiu de cima dele, atirando para trás a cabeleira ruiva com uma das mãos. Já passa um pouco de meio-dia. Eu não te teria acordado, mas há um homem lá fora e eu não sei o que fazer com ele. Olhou na direção da casa grande e baixou a voz, embora certamente não houvesse ninguém por perto para ouvir. O pá está profundamente adormecido. E a mamã também, disse ela, confirmando essa impressão. Não quero acordá-los, mesmo que pudesse. Sorriu levemente, um canto da sua boca larga curvando-se para cima, com a ironia do seu pai. Penso que seria preciso um tiro. Estão mortos para o mundo. Ela virou-se e pegou na jarra de água da mesa. O barulho da água a cair pareceu aos ouvidos de Roger como chuva em terra árida. E ele bebeu a caneca que a Bri lhe deu em 3 goles, estendendo-lhe novamente em seguida. Mas, por favor, homem? Era um bom sinal, já estava a articular palavras inteiras outra vez, e a sua capacidade de pensar com coerência estava a regressar. Ele diz que se chama Thomas Christie. Veio ver o pá. Diz que esteve em Ardsmuir. É sério? Roger bebeu a segunda caneca mais devagar, reunindo os pensamentos. A seguir colocou a caneca na mesinha e atirou as pernas para fora da cama, agarrando a camisa pendurada no gancho. Ok. Diz-lhe que estarei lá num minuto. Ela beijou-o rapidamente e saiu, fazendo uma pausa o tempo suficiente para desprender o couro da janela e deixar entrar um brilhante raio de luz e ar frio. Ele vestiu-se devagar, a mente ainda agradavelmente apática. Mas ao inclinar-se para retirar as meias de debaixo da cama, algo nas cobertas desfeitas chamou a sua atenção, mesmo debaixo da ponta da almofada. Estendeu a mão devagar e pegou nele. O minúsculo amuleto da fertilidade, a sua antiga pedra, cor-de-rosa, lisa ao sol, surpreendentemente pesada na sua mão. Inacreditável, disse ele em voz alta. Ficou ali a fitá-la durante algum tempo. Em seguida inclinou-se e enfiou-a delicadamente sob a almofada. Brianna tinha acomodado o visitante no gabinete de Jamie, à qual a maioria dos arrendatários ainda chamava sala para dar uma palavrinha. Roger parou por um momento no corredor para se certificar de que todas as partes do seu corpo estavam no sítio. Não teve tempo de se barbear, mas pentear o cabelo. Havia um limite para o que esse Christie poderia esperar nas atuais circunstâncias. Três rostos viraram-se para a porta quando ele entrou, surpreendendo-o. Brie não pensara em avisá-lo que Christie tinha escolta. No entanto, o homem mais velho, um cavalheiro de ombros retos e largos, com cabelo cuidadosamente aparado, negro com madeixas grisalhas, era, obviamente, Thomas Christie. O homem mais novo, de cabelo escuro, não tinha mais do que 20 anos e era, obviamente, filho de Christie. Senhor Christie estendeu a mão para o homem mais velho. Sou Roger Mackenzie. Sou casado com a filha do James Fraser. Creio que conheceu a minha mulher. Christie pareceu levemente surpreendido e olhou por cima do ombro de Roger, como se esperasse que Jamie se materializasse atrás dele. Roger pigarreou. A sua voz ainda estava espessa de sono e por isso ainda mais rouca do que o normal. Receio que o meu sogro não esteja disponível neste momento. Poderei ser-lhe útil? Christie olhou para ele com o senho franzido, avaliando o seu potencial. Depois anuiu com a cabeça lentamente. Pegou na mão de Roger e abanou-a com firmeza. Para seu espanto, Roger sentiu algo ao mesmo tempo familiar e extremamente inesperado. A pressão inconfundível contra o nó do seu dedo de um cumprimento maçónico. Há anos que ele não experienciava isto. E foi mais o reflexo do que a razão que o fez corresponder com o que ele esperava ser o sinal de resposta apropriado. Evidentemente foi satisfatório. A severa expressão de Christie relaxou um pouco e ele soltou-lhe a mão. Talvez possa, Sr. Mackenzie, talvez possa, disse Christie. Fixou um olhar penetrante em Roger. Eu quero encontrar terras para me estabelecer com a minha família. E disseram-me que o Sr. Fraser talvez pudesse arranjar-me alguma coisa adequada. Talvez seja possível, respondeu Roger cautelosamente. Que raio era aquilo? Pensou. Teria Christie só experimentado ao acaso? Ou teria ele razão para esperar que aquele sinal fosse reconhecido? Se assim fosse, isso provavelmente significaria que ele sabia que James Fraser o reconheceria e pensou que o seu genro também o faria. Jamie Fraser? Uma ação? Essa ideia nunca passara pela mente de Roger. E o próprio Jamie, sem dúvida, nunca tocara no assunto. Por favor, sentem-se, disse ele de supetão, gesticulando para as visitas. A família de Christie, o filho e a jovem, que poderia tanto ser a filha de Christie como a mulher do filho, também se tinha levantado quando Roger entrou, permanecendo atrás do chefe da família, como assessores, atrás de algum potentado em visita. Sentindo-se mais do que um pouco embaraçado, Roger gesticulou para que voltassem a sentar-se e ele próprio sentou-se atrás da escrivaninha de Jamie. Tirou uma pena de escrever da jarra azul vitrificada, na esperança de que isso lhe desse uma aparência mais séria. Santo Deus, que perguntas é que ele deveria fazer a um arrendatário em potencial? Bem, Sr. Christie, sorriu-lhes, consciente do seu rosto não barbeado. A minha mulher disse-me que o senhor conheceu o meu sogro na Escócia? Na prisão de Ardsmuir, respondeu Christie, lançando um olhar penetrante a Roger, como se o desafiasse a tirar conclusões. Roger pigarreou outra vez. Apesar de curada, a garganta tendia ainda a ficar obstruída e a arranhar um bocado depois de acordar. Christie, entretanto, pareceu tomar isso como um comentário adverso e encrespou-se um pouco. Ele possuía sobrancelhas grossas e olhos proeminentes de uma cor clara, castanho amarelada, e isso associado ao cabelo emplumado, cortado bem curto, e à ausência de qualquer pescoço visível, davam-lhe uma aparência de uma coruja grande e irascível. Jamie Fraser também esteve lá como prisioneiro, disse ele. Certamente o senhor tem conhecimento disso? Claro, disse Roger suavemente. Pelo que sei, vários dos arrendatários estabelecidos aqui em Reeds estiveram em Ardsmuir. Quem? Perguntou Christy, aumentando a impressão de coruja. Os Lindsay, o Kenny, o Murdo e o Evan, disse Roger, esfregando a mão na testa para o ajudar a lembrar-se. O Gordy Kisholm, o Robert MacLeod. Eu acho, sim, tenho quase a certeza de que o Alex McNeil também esteve em Ardsmuir. Christy acompanhara essa listagem com grande atenção, como uma coruja de celeiro, acompanhando um ressoar no feno. Então relaxou, baixando as penas, como pensou Roger. Conheço-os, disse ele satisfeito. O McNeil pode assegurar-lhe quanto ao meu caráter, se necessário. O seu tom de voz sugeria enfaticamente que não seria necessário. Roger nunca vira Jamie entrevistar um arrendatário em potencial, mas ouvira Jamie conversar com Claire sobre os que ele escolhera. De forma semelhante, fez algumas perguntas sobre o passado mais recente de Christy, tentando equilibrar cortesia com uma atitude de autoridade. E segundo ele, estava a sair-se razoavelmente bem. Christy fora exilado com os outros prisioneiros, disse. Mas tivera a sorte de ter o seu contrato de trabalho nas colónias, comprado por um dono de plantação na Carolina do Sul, o qual, ao descobrir que Christy tinha alguma instrução, o colocara como professor dos seus 6 filhos, cobrando uma taxa das famílias próximas pelo privilégio de enviarem os filhos para também terem aulas com Christy. Assim que o contrato de trabalho de Christy terminou, ele concordara em continuar recebendo um salário. A sério? Disse Roger, o seu interesse em Christy a crescer acentuadamente. Um professor? Isso agradaria muito a Brie. Seria capaz de abdicar do seu cargo involuntário, que depreciativamente chamava de Bo Peep, um jogo das escondidas. E Christy parecia mais do que capaz de lidar com alunos intransigentes. E o que o traz aqui, então, Sr. Christy? Estamos bastante longe da Carolina do Sul. O homem encolheu os ombros largos. Estava amarrotado da viagem e cheio de pó. Mas o casaco era de um bom tecido e possuía sapatos de qualidade. A minha mulher morreu, disse ele com a voz rouca, de gripe. Assim como o Sr. Everett, o proprietário da fazenda. O herdeiro não requisitou os meus serviços e eu não quis continuar lá, sem emprego. Lançou um olhar penetrante a Roger por baixo das sobrancelhas desordenadas. O senhor disse que o Sr. Fraser não está disponível? E quando é que ele vai regressar? Não sei dizer. Roger tamborilou a ponta da pena de escrever nos dentes, hesitando. Na verdade, ele não sabia quanto tempo Jamie permaneceria incapacitado. Na noite anterior, mal parecia vivo. Mesmo que recuperasse, sem nenhum incidente, poderia continuar doente durante mais algum tempo. E ele detestaria mandar Christy embora ou fazê-lo esperar. Estavam quase no final do ano e não havia muito tempo a perder, se ele e a sua família quisessem preparar-se para o inverno. Olhou de Christy para o seu filho. Ambos eram homens grandes e fortes, ao que parecia. Nenhum dos dois tinha a aparência de bêbado ou estúpido. E ambos possuíam as palmas das mãos calosas, o que revelava, ao menos, familiaridade com o trabalho mais duro. Tinham uma mulher para cuidar das suas necessidades domésticas. E, afinal, fraternidade maçónica à parte, Christy fora um dos homens de Jamie em Ardsmuir. Ele sabia que o sogro sempre fazia um esforço especial para encontrar um lugar para esses homens. Tomando uma decisão, Roger pegou numa folha limpa de papel e destapou o tinteiro. Pigarreou outra vez. Muito bem, Sr. Christy. Creio que poderemos chegar a alguma acomodação. Para sua agradável surpresa, a porta do gabinete abriu-se e Brianna entrou trazendo uma bandeja de biscoitos e cerveja. Ela baixou os olhos castamente ao colocar a bandeja sobre a escrivaninha, mas ele percebeu o lampejo de humor que ela lhe lançou por baixo das pestanas. Ele inclinou a cabeça a sorrir e tocou-lhe no pulso ao de leve em agradecimento quando ela colocou as canecas à sua frente. O gesto fê-lo lembrar do aperto de mão de Christy. E ele questionou-se se Brianna saberia alguma coisa de Jamie sobre este assunto. Pensava que não. Ela certamente teria mencionado alguma coisa. Brianna, apresento-te os nossos novos arrendatários, disse ele com um sinal de cabeça para os Christy. O senhor Thomas Christy e o meu filho, Alan, disse Christy com um movimento brusco com a cabeça. E a minha filha, Malva. O filho não tinha nada do aspecto de coruja do pai, sendo muito mais claro, com um rosto largo, quadrado, muito bem barbeado, embora tivesse o mesmo cabelo escuro e felpudo em tufos. Ele anuiu com a cabeça num mudo cumprimento, os olhos fixos no lanche que Brianna trouxera. A jovem, Malva, mal erguia os olhos, as mãos cruzadas recatadamente no colo. Roger tinha a vaga impressão de uma jovem alta, talvez de 17 ou 18 anos, asseada num vestido azul escuro e lenço de cabelo branco, com uma franja macia de caracóis escuros, apenas visível à volta do seu rosto oval pálido. Outro ponto a favor de Christy, pensou Roger distraidamente. Jovens em idade de casar eram raras. Bonitas eram mais raras ainda. Malva Christy provavelmente receberia várias propostas antes do plantio da primavera. Bri fez um meneio de cabeça a cada um deles, olhando para a jovem com particular interesse. Então ouviu-se um grito estridente da cozinha e ela saiu, apressada, balbuciando um pedido de desculpas. O meu filho, disse Roger, desculpando-se. Ergueu uma caneca de cerveja, oferecendo-a. Aceita beber ou comer alguma coisa, Sr. Christy? Todos os contratos de arrendamento eram mantidos na gaveta esquerda da escrivaninha. Ele vira-os e conhecia as linhas gerais. 50 acres seriam concedidos de imediato. Mais terra alugada conforme as necessidades, com as condições de pagamento feitas de acordo com as situações individuais. Uma pequena discussão enquanto tomavam cerveja e comiam biscoitos e chegaram ao que parecia um acordo adequado. Terminando o contrato com o floreio, Roger assinou o seu nome como agente de James Fraser e empurrou o papel por cima da mesa para Christy assinar. Sentiu uma agradável e profunda sensação de trabalho realizado. Um bom arrendatário e disposto a pagar metade dos seus ganhos a trabalhar como professor durante 5 meses ao ano. O próprio Jamie, pensou Roger complacentemente, não teria feito melhor. Então fez uma pausa. Não. Jamie teria dado mais um passo e oferecido aos Christy não só hospitalidade, mas alojamento, um lugar para ficarem, até que tivessem a sua própria casa. Mas não ali. Não com Jamie doente e Claire a tratar dele. Pensou durante um momento, depois foi até à porta e chamou Lizzie. Temos um novo arrendatário e a sua família, a Muirnin, disse ele sorrindo para o seu ansioso rosto de ratinho. Este é o Sr. Thomas Christy, o filho e a filha. Por favor, pergunta ao teu pai se ele pode levá-los à cabana do Evan Lindsay. Fica perto de onde terão as suas terras. E estou a pensar que talvez o Evan e a mulher tenham espaço para os hospedar durante algum tempo, até poderem mudar-se para a sua própria casa. Sim, Sr. Rogers. Lizzie inclinou a cabeça com uma rápida mesura na direção de Christy, que respondeu com uma pequena inclinação. Em seguida olhou para Roger, as sobrancelhas finas levantadas. Então o senhor sabe disto? Roger sentiu um leve rubor subir-lhe ao rosto, mas não deu nenhum sinal de constrangimento. Está tudo bem, disse ele. Eu mesmo o informarei assim que ele estiver a sentir-se melhor. O senhor Fraser está doente? Lamento saber isso. A voz suave e desconhecida veio detrás dele, surpreendendo-o. E ele virou-se, deparando-se com uma alva Christy, de olhos erguidos para ele. Não a observara com atenção, mas agora ficou impressionado com a beleza dos seus olhos, de um estranho cinzento claro, amendoados e luminosos, espessamente orlados, com longas pestanas negras. Talvez antes mesmo do plantio da primavera, pensou ele, e tossiu. Mordido por uma cobra, disse ele de supetão, mas não se preocupem, está a curar-se. Estendeu a mão a Christy, desta vez pronto para o sinal secreto. Bem-vindo a Fraser's Ridge, disse ele. Espero que o senhor e a sua família sejam felizes aqui. Jamie estava sentado na cama, com mulheres dedicadas a tratar dele de todas as maneiras possíveis e, em consequência, parecendo desesperado. O seu rosto relaxou um bocado ao ver outro homem e mandou embora todas as criadas. Lizzie, Marsali e a senhora Bug saíram relutantemente, mas Claire permaneceu ocupada com os seus frascos e lâminas. Roger dirigiu-se ao pé da cama para se sentar, mas foi afugentado por Claire, que lhe indicou com firmeza um banco, antes de levantar o lençol para verificar se o gesto inconsequente não tinha causado nenhum dano. Está tudo bem, disse ela finalmente, palpando o curativo com um ar satisfeito. As larvas estavam de volta, evidentemente a fazer um belo trabalho. Ela endireitou-se e fez um meneio de cabeça a Roger, como o grão-vizir a conceder uma audiência com o califa de Bagdad, pensou Roger, achando graça. Olhou para Jamie, que revirou os olhos para cima. Depois sorriu-lhe, ironicamente, como cumprimento. — Como está? — disseram ambos em uníssono. Roger sorriu e o canto da boca de Jamie torceu-se para cima. Encolheu os ombros. — Estou vivo, disse ele. Mas isso não prova que tinhas razão. Não tens. Razão sobre o quê? Perguntou Claire, erguendo os olhos com curiosidade da tigela que tinha nas mãos. Uma pequena discussão filosófica, disse-lhe Jamie, sobre a escolha e o acaso. Ela bufou desdenhosamente. Não quero ouvir nem uma palavra sobre isso. Está bem. Não estou inclinado a discutir esse tipo de questão com uma dieta só de pão e leite. Jamie olhou desgostoso para uma tigela daquela nutritiva, mas empapada substância, meio comida e deixada na mesinha ao seu lado. E então deste uma olhadela na ferida na perna da mula, Roger Mac? Eu fiz isso, disse Claire. Está a sarar bem. O Roger tem andado ocupado a entrevistar novos arrendatários. Ai, sim? As sobrancelhas de Fraser levantaram-se com interesse. Sim, um homem chamado Tom Christy e a sua família. Ele disse que esteve em Ardsmuir consigo. Por uma fração de segundo, Roger sentiu como se todo o ar do quarto tivesse sido removido por um vácuo, congelando tudo. Fraser fitou-o, o rosto impassível. Depois anuiu com a cabeça, a expressão de agradável interesse restaurada, como por magia, e o tempo normal foi retomado. Sim, lembro-me bem do Tom Christie. Onde é que ele esteve nos últimos 20 anos? Roger explicou tanto as andanças de Tom Christie como o acordo a que tinham chegado para o arrendamento. Está muito bem assim, disse Jamie com aprovação ao ouvir a disposição de Christie de ser professor. Diz-lhe que pode usar qualquer livro daqui e pede-lhe para fazer uma lista de outros de que possa precisar. Pedirei ao Fergus para dar uma olhadela da próxima vez que for a Cross Creek ou a Wilmington. A conversa passou para assuntos mais corriqueiros e, após alguns minutos, Roger levantou-se para se ir embora. Tudo parecia perfeitamente bem. E, no entanto, ele sentia-se estranhamente inquieto. É claro que ele não tinha imaginado aquele momento, não é? Virando-se para fechar a porta atrás de si, viu que Jamie cruzara as mãos perfeitamente sobre o peito e fechara os olhos, não para dormir, mas para impedir qualquer conversa. Claire olhava para o marido, os olhos amarelos de falcão semicerrados, especulativos. Não, ela também percebera. Então, não fora a imaginação sua. Qual seria afinal o problema com Tom Christie?